Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A Câmara Municipal do Seixal e o projeto Seixal Saudável estão a preparar mais uma grande iniciativa para assinalar o Dia Mundial da Saúde deste ano. Para nos falar sobre estas comemorações, temos connosco em estúdio Miriam Ferreira, diretora do Departamento de Desenvolvimento Social e Cidadania da Câmara Municipal do Seixal. Doutora Miriam, antes de ficarmos a saber um pouco mais sobre estas atividades, eu começaria por perguntar como é que surge o Dia Mundial da Saúde? Bem, o Dia Mundial da Saúde é celebrado a 7 de Abril e tem como objetivo assinalar a fundação da Organização Mundial de Saúde, que é, no fundo, a organização que promove a comemoração deste dia. Todos os anos, a Organização Mundial de Saúde propõe um novo tema para que as pessoas em conjunto possam reunir esforços no debate, no trabalho em torno desse tema agregador de vontades coletivas, e isso é sempre um tema relacionado com a promoção da saúde das populações. Qual é o tema para este ano? A mensagem para este ano centra-se na prevenção das doenças cardiovasculares e da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é considerada uma doença? Sim, de facto, a hipertensão arterial é uma doença e inclui todas as situações em que se verificam valores de tensão arterial elevados. Sabemos que em Portugal, e a título de curiosidade, porque é importante no fundo nós conhecermos estas estatísticas, existem cerca de 2 milhões de hipertensos. Destes 2 milhões, apenas metade tem conhecimento de que tem pressão arterial elevada e apenas um quarto está medicado, ou seja, 16% estão controlados. E isto é importante ter em conta, porque a hipertensão arterial é um reconhecido fator de risco da prevenção das doenças cardiovasculares. Como é que se pode prevenir? A prevenção está essencialmente associada à adoção de estilos de vida saudáveis, como, por exemplo, reduzir a ingestão de sal na alimentação, ou seja, ter cuidado acrescido com a alimentação que fazemos, procurar fazer uma alimentação mais saudável, optando por uma dieta rica em frutos, vegetais e com baixo teor de gorduras e saturadas. No fundo, praticar muito exercício físico, e aqui a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 30 minutos de atividade física diária, reduzir no álcool e deixar de fumar. Para quem fuma, de facto, o álcool e o tabaco associados são, de facto, um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares, tal como a obesidade. O que é que se pretende com o tema, com a mensagem deste ano? No fundo, este Dia Mundial da Saúde, tal como todos os outros, pretendem levar a comunidade internacional a refletir sobre uma determinada temática. Neste caso, é levar as pessoas a refletirem sobre a importância de reduzir o número de infartos do miocárdio e dos acidentes cerebrovasculares, de quais as causas e as consequências da hipertensão arterial, também disseminar a informação e o conhecimento sobre a prevenção desta doença e sensibilizar a população para um maior controle da pressão arterial, fomentando o autocuidado, garantindo que a medicação da pressão arterial se torne cada vez mais acessível a todos, no fundo, incitar as autoridades nacionais e locais a criar ambientes amigos de comportamentos saudáveis. Resta só perguntar de que forma é que a Câmara Municipal de Seixal e o projeto Seixal Saudável vão assinalar este dia no município? Bem, nós vamos assinalar este dia, vamos antecipar um bocadinho as comemorações do Dia Mundial da Saúde e vamos realizar um conjunto de atividades no dia 5 de Abril. Em primeiro lugar, atividades com a participação das farmácias do Conselho do Seixal. Estas farmácias realizarão, a título gratuito, atividades como a medição da pressão arterial e aconselhamento aos seus utentes. E a este nível temos a participação na freguesia da Amora das farmácias Nova Amorense, Farmácia Fonseca e Farmácia do Val, na freguesia da Arrentela, a Farmácia Moura Carneiro, e na freguesia de Corroios, Farmácia Santa Marta do Pinhal e a Farmácia de Sousa Marques. Antes de mais, deixamos aqui o nosso obrigado a estas farmácias, por antecipação, que de facto vão conjuntamente connosco abraçar esta causa comum, promovendo estes rastreios gratuitos junto da população. E para além das farmácias, temos também a participação da nossa unidade móvel de saúde, Saúde sobre Rodas, que de facto vai estar no período da manhã entre as 10 horas e as 13 horas junto ao Mercado Municipal de Miratejo e no período da tarde entre as 14 e as 17 horas junto ao Centro Comercial de Amora. Nesta unidade móvel de saúde serão desenvolvidas ações de rastreio e de medição da pressão arterial, bem como sessões de esclarecimento e aconselhamento sobre a prevenção da hipertensão arterial, acompanhadas da distribuição de materiais alusivos a esta problemática. Tanto numa atividade como noutra, Vamos, de facto, distribuir algum material informativo sobre a campanha Stand for Life, que é uma campanha lançada pela Sociedade Europeia de Cardiologia em 2009. É um projeto europeu, uma campanha europeia, que tem como objetivo reduzir o número de mortes e danos causados por um infarto miocárdio. Sei que já houve aqui um programa na rádio específico sobre esta campanha e, de facto, é muito importante nós promovermos a divulgação desta informação junto da população. Para além disso, vamos também dinamizar uma aula Tai Chi para idosos, que decorrerá no período da tarde, no Parque da Quinta dos Franceses, com a participação de 30 idosos que já se encontram inscritos, dos Centros de Dia das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do Conselho do Seixal. E esta aula é patrocinada com peças de fruta do projeto PROVE. Portanto, são um conjunto de atividades, de facto, promovidas por nós, mas em parceria com instituições do Conselho, que abraçam esta causa comum de levar ao munícipe a comemoração do Dia Mundial da Saúde. Já sabe, não deixe de aproveitar os rastreios de pressão arterial gratuitos que irão decorrer no dia 5 de abril, um pouco por todo o Conselho. O Seixal Saudável entrou hoje de férias. Regressamos no dia 13 de abril para falar sobre reciclagem de radiografias. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.